Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right. On top. It's tricky. It's tricky. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky. It's tricky. Tricky. Tricky. Tricky. It's tricky to rock around. Fluto, vem aqui. Vem aqui escutar o Chorume. Frieza, você matou o Chorume. Eu não quero ouvir essa bosta. É aqui que o Titio vai ensinar o que é ensinar. Que lixo. O Chorume. Chorume. Chorume. Chorume. All they just say is please me, or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, that's right, on time, it's tricky. How is it, Dave? It's tricky, tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around, rock around, that's right, on time, it's tricky. Tricky, tricky, tricky. In New York, the people talk and try to make us rhyme. They really hawk, but we just walk. Covid, está no ar mais uma leitura de mês do podcast Chorume. Do meu lado direito, ele que não foi bombeiro, mas se acostumou a levar bombadas, Wesley Zop. Obrigado por mostrar uma frustração e uma premiação na mesma frase. Obrigado. E ele que acostumou a dar o branco por aí, Anderson Negão. Fala, negrada! E eu gosteando desses maravilhosos contatos de ouvinte que recebemos aqui hoje, Douglas Domiciano Ganso. Bem-vindos mais uma vez, essa é a nossa leitura de e-mails e comentários que fazemos e distribuímos para vocês todas as quintas-feiras. É sempre válido lembrar que somos o podcast Chorume, funcionando no chorume.com.br, Chorume com X. O primeiro comentário que vamos ler aqui foi no episódio 119, Debatidas. Aquele episódio onde tivemos uma gladiação de debates aqui nesta mesa de podcast, onde sorteávamos temas aleatórios para que os nossos integrantes disputassem e concorressem através da fala para ver quem debatia melhor sobre aquele tema. E quem brilhou foi o Gabriel. Gabriel. Jonatas Madeira comentou: a respeito da discussão sobre por que o Wesley Zop deveria ser canonizado, bastaria nosso monobola favorito ter dito que, para ser declarada santa, a pessoa antes de tudo precisa estar morta. É verdade. Apenas esse argumento já bastaria para encerrar a debatida e, quiçá, poderíamos ver todas as religiões do mundo e até o mais fervoroso dos ateus juntos pela causa. Talvez pelo... por ter a honra de ter eu como um santo, talvez, né? Acho que sim. E poderia até virar nome de rua ou de praça também. A morte de Wesley Zop. E como um efeito colateral pequeno, a criação do santo patrono dos talaricos e cagadores de lata. É verdade, aí daí está aquele talarico ali comendo a mulher do próximo, como diz a Bíblia. Sim, ela e aí assim, chega, né? O marido, o que, que o talarico faz? Ó, reza, né? Ó, São Wesley Zop. São Zop. São Zop, se eu escapar dessa, eu dou 6 cozinhos e 3 boquetinhos. O Zop tem que barganhar. É, daí eu vou analisar ainda. Ver se vale o cozinho. Ver qual o perigo que ele tá correndo. Exato. Ver se o cu é virgem. Exato. É, porra. Tudo é analisado. Tudo é difícil, não é fácil não. É muita análise. O próximo comentário do mesmo episódio de Alexandre Vargas Abreu. Mais um programa fantástico que só vocês podem fazer, realmente. Até estávamos pensando em colocar Zeca Camargo e Adriana Esteves do nosso lugar aqui. Adriana Esteves? Adriana Esteves já foi do Fantástico. Não, ela é atriz, não, né, cara? Ela já esteve lá? O pior é que a culpa não foi dele dessa vez. A culpa foi da mãe dele, que não abortou esse desgraçado. A culpa foi nossa de chamar ele. Pô. É verdade. Mas ele esteve aqui. Gênio! Mas resumindo, estávamos pensando em chamar essas pessoas. Não porque eles são do Fantástico, não, cara. Porque eles são capazes aí de atuar na podosfera brasileira. Exato. Se eu fosse chamar qualquer idiota do Fantástico, eu ia falar Tadeu Schmidt aqui, pô. Claro. Pelo menos ele dá uma cutucada na... No Oscar Schmidt. No Oscar Schmidt, que é o irmão dele. Mas cutucada pra ver se o câncer do reto não volta. Exato. É uma precaução de irmão ali. Quem nunca ajudou o irmão assim. Cara. Família é família, bicho. Claro. Só nós podemos fazer isso, é verdade. É, deixa pra nós, né? Alguns tentam, tipo Zeca Camargo. Eles tentam, mas... Exato. Mas ele nunca esteve aqui. Próximo comentário de Robson Ferreira no episódio 118, Fim do Mundo, onde tivemos os lindos dos Losticos aqui. Uma honra, hein? Falando sobre o que eles fariam se soubessem que o mundo acabaria. Ele comentou, o Negão é meu amigo tocador de berimbau. Dá o cu pra todo mundo e só cobra um real. Nossa, mas tá que carinho, inflação, hein? Inflação, cara. Cara, o governo Temer tá aí, cara. Quatro pá gasolina. Tem que dar quatro vezes o cu pra pôr um litro de gasolina. Tem que dar pra todo mundo ainda. E o duro que ele não cobra a gasolina do cara. Então, acaba ficando no negativo. Ah, é verdade. Porque às vezes o cara quer só comer o cu uma vez. Ou às vezes nem quer, como ele denunciou aí no último episódio. Mas você pode fazer, então, trocar um real ou um litro de gasolina. Você pode fazer essa... Mas quem comeria esse cu por um litro de gasolina? Um desavisado? Ah, okay, vai. É, na secura, não, filho. Mas um desavisado depois da primeira vez é avisado, cara. E aí que tá. Tudo bem. Não. Vítimas do Alzheimer. Aí sim. Aí, você pode começar a dar o culpa a esse pessoal. Boa. Dê o culpa a esse nicho de pessoas. Muito bem. Próximo comentário do episódio 117, Salto Alto. Aquelas vezes onde falamos que pensamos que tudo já estava ganho e resolvido e a gente acabou tomando uma rasteira e um chute na cara da vida. E bota chute na cara. O Jadiel Albuquerque comentou, se liga. Digamos que só eu sei que o mundo vai acabar. Bem, acho que ele deveria ter comentado no episódio do Fim do Mundo, mas tudo bem. Mas vamos ver. Vai. Dislexia tá aí, gente. A realidade, déficit de atenção, acontece. Descalculia. Vamos ver. É. Ele fala, pego todas as minhas economias da vida, vendo tudo que eu tiver, juntando deve dar uns R$900. Cacete? Ura. Pego metade em coisa da lojinha do Chorume. E a outra metade é uma pistola. E aí tô feito, sou o rei do fim do mundo. Porra, cara. É. Tudo bem. Não, ele vai gastar com a lojinha. Não, fico até feliz que ele gaste com a lojinha, mas sim. Tem uma coisa aí que é os correios, né? Ah, no fim do mundo. No fim do mundo a gente não sabe como vai estar. Não, se ele gastar 450 conto na lojinha, eu entrego. Ah, é. Eu vou lá entregar. Cuidado que vai ter gente da Paraíba que vai gastar. Ah. E quando ele fala que compra uma pistola, pode ser uma pessoa brava pra, com ele ali no fim do mundo. Ah. Se tiver alguma ameaça, a pessoa tá ali, que isso? É o segurança dele ali. Porra! Vai acabar esse mundo, eu não acredito. No episódio Filhote, I Want to Believe, número 1, Gabriel Galvão diz, um audiodrama do Chorume sem chemalhos, abuso sexual, colombianos e chupadas não seria um audiodrama do Chorume. É verdade. Não teve colombianos. Teve bolivianos. Bolivianos, mas pode ser que o Filhote seja de uma raça colombiana também. É uma mistura, né, cara? Muito bem, no mesmo episódio, o Lucas Sombreira comentou... Ele comentou assim mesmo. Talvez um cover de Ed Bottas ele seja. Pode ser, não sei. Ou de João Bosco. Daí ele fala, perdi feio, vocês estão de parabéns. Não sei o que... Perdeu o quê, mano? Não sei. Perdeu boga, perdeu as pregas. Pra você tudo é boga e prega, né? É, o mais importante, cara. Não, qual? O boga ou o prega? O boga. É a prega. Ficou meio na dúvida. Não, é a prega. O boga. Peraí. Calma. No mesmo episódio, o Flávio comentou aqui. Flávio Fernandes da Silva comentou. Nossa. Ah, não. Peraí. Quebrou o recorde de abertura de portas. Puta que pariu. Parabéns. Fazendo uma referência a uma fala do episódio. Então, quem não ouviu, tem que ouvir, não é, Wesley Sop? Né? Claro, claro. Sem mais comentários aqui para serem lidos hoje, podemos ler também os comentários que são feitos no iTunes, não é, Anderson Negão? Você que é o cara que administra o iTunes agora. É verdade. A Apple acabou de contratar ele, tá administrando o iTunes. Ah, não, eu achei que ele administrava os nossos comentários, não, mas não é. Não, o iTunes em si. O iTunes? Daí como eu falei, já tá trabalhando aí. Vê pra nós. Vê pra nós. Vocês têm a chave? Vê pra nós. Aí. Então o que que acontece pro ouvinte que não está, não sabe a importância do iTunes? Porque ele é uma plataforma aí de ampla divulgação de podcasts, então muita gente fica sabendo sobre podcasts por lá. E a melhor maneira de você ajudar a divulgar o Chorume nessa plataforma é baixar o iTunes no seu computador. Qualquer computador aceita o iTunes. Aceita mesmo. Você instala ele no seu computador, não adianta só baixar, não. Tem que instalar. Ele vai pedir um login, um cadastro, você faz esse cadastro aí, demora 14 horas só pra ficar pronto. É rápido. Ah, não, mas é que você tá fazendo pela discada, né? É verdade. É isso. E após fazer o seu cadastro, você faz um login, vai ter uma barra de buscas lá, você procura Chorume, Chorume com X, obviamente. Assina o nosso canal lá e daí você tem a opção de fazer um comentário sobre como é o Chorume e dar aí uma nota de 1 a 5, obviamente você vai dar 5, porque senão vamos mandar o negão na sua casa. Ele vai passar todos os finais de semana na sua casa. Simples assim, não, sem comer ninguém. Não. Ele vai lá. Óbvio que é sem comer ninguém, né? Não, mas sem dar pra ninguém também. Então... Ninguém vai comer nada. E aí, então, através disso, a gente tendo bastante avaliações lá, mais gente fica conhecendo o Chorume, o iTunes acaba recomendando o Chorume pra outras pessoas. Então, para tudo que você estiver fazendo, a não ser se for uma cardiorrespiratória na sua mãe, aí... Não, aí continue. Continue. Peraí, depende também se a sua mãe foi gente boa, pá. E também depende da quantidade que ela já viveu também. Passou de 35, já meteu o pé na velha. Já tá na hora. Já viveu muito. Já deu muito cu nessa vida. Ô, Lucas, mas é regra isso não, aí? Com não, com 35, Wesley Zop, quem não deu muito cu nessa vida? Você conhece alguém? Não, eu concordo. Com 35 que não deu muito cu nessa vida. Não, concordo. Laciou as pregas ali. Concordo, mas será que é regra? É isso que eu tô falando. É regra. Às vezes a gente conhece é só... É regra, já respondi. Tudo bem. Tudo bem. A mãe do cara é exceção. Então, você ajuda o Chorume dessa maneira e dê um exemplo de comentário deixado lá, Anderson Negão, comentários que ajudaram o Chorume a crescer igual um pênis de criança. Temos aqui um comentário muito, digamos assim, garboso. Sim, sim. Do Zocoller. De quem? De quem? Zocoller. Zocolo? Zocoller. Zocoller, cara. Zocoller. Zocoller. Tá, você é bicho aí, né? O título é Wesley Zop pediu. Peraí. Ele escreveu o melhor lixo do Brasil. Não. É isso que eu tô falando, mas não pedi pra ele escrever isso. Pedi pra que ele avaliasse. Exato. É isso aí, Zocoller. Temos aqui o comentário do O Filmante. Oh, provavelmente feito por Eloy, ele que é um fumante. Não, acho que é O Filmante. Ah, sim, ele que filma, então. É, mas ele é fumante também. Gostaria de informar e manifestar minha preocupação com certo grau de demência dos apresentadores desse cast, mas dizer que amo. Wesley Zop, chupa meu dedão. Já tem um tempo esse comentário, porque eu já todo chupei. Todo mundo sabe que o dedão, Eloy Santa Rosa, quer dizer, chama de dedão a orelha esquerda dele. É verdade. E ele chama de orelha esquerda a nádega direita. É confuso. Ele tem as toxinas do cérebro dele começaram. Mas na costa dele tem a legenda, então você não se perde. É só você seguir ali. E o legal é que não é tatuado, não. Ele pinta todo dia com guache. O que é melhor também, às vezes. É um esforço, né, cara? É. Uma dedicação. É diferente. E eu soube se você dá uma dentada no boga dele, que boga é boga mesmo. Não, boga ele não muda. É até a pegadinha essa. Ele faz um áudio falando ali, a legenda, você nem precisa ler. Ah, é verdade. Você dá o play, né? Você dá o play, ele fala. Né? O que mais você trouxe aí, Anderson Legal? Temos aqui o comentário de Davi Farias. O título é Parece Conversa de Bar. Ele mandou aqui, vale a pena ouvir, a não ser que tenha mimimi com palavrões. Impressiona o entrosamento dos caras. Ele faz um dedinho apontando pra frente com um cuzinho. É, provavelmente ele está fazendo referência ao nosso vídeo aí, onde dançávamos catinas nus. Aí. É, ele era um entrosamento. Era rola subindo junto, rola descendo junto. Muitas coisas ali foram coincidência, mas tá, foi entrosamento. O fato de todos nós termos raspado a cabeça e estarmos carecas no dia foi coincidência. Eu não raspei. Mas é que a sua coincidência começou bem antes. Com 12 anos já, queda capilar. Acho que já esperando por isso, então. Por essa coincidência. É. A vida tem dessas pegadinhas. A vida é feita de coincidências. Agora do Cláudio Terrier, o Krau. Oh! Adorei. Olha, o título é Isso é um absurdo. Um absurdamente delicioso. Meu corpo canta de alegria quando são episódios dessa trupe mendiga. Amo vocês. Oh, também olá, te amo. Meus amores. O engraçado que o Negão, não sei como ele leva a vida dele, né, cara? Ele interpreta todos os comentários como se a pessoa estivesse brava falando. Todo recado que a mãe dele deixa pra ele, acho que ela sempre teve brava. Eu te amo, caralho! Abraços, porra! Último comentário revoltado aí, deixado no iTunes, Negão. O último comentário é de Leandro de Souza. O título é Excelente! Mas tava dando cu. Fazendo comentário. Ou tava com uma espiga de milho no cu. Aí limpando, então. É, mas ninguém limpa. É longitudinal que você limpa. Você não limpa enfiando no cu. Você não sabe, cara, o que você quer limpar. É a chuca com sabugo. Cara. Ah, bom, chuca. É isso, tem razão. E eu joguei minha tia, agora que eu fiquei um pouco arrependido. É, você achou que ela tava dando o cu, mas ela ia ainda dar o cu. Ou não ia dar o cu, ia pra Expo. Quem faz chuca dá o cu. Ou ia pra Expo. Você não quer bardalhoca nas suas fotos? Depende. Não, mas aí se pede bardalhoca. É, mas... Vai da categoria que você cadastra seu cu lá, é todo verdade. Mundo sabe. Com ou sem bardalhoca? Qual é o comentário do mundo de assunto? Mudou a minha vida. Ele tava dando o cu mesmo, então. Primeiro ele doeu, daí depois deu aquele prazer. Talvez seja sua tia mesmo que esteja comentando. Acho que era ela. Muito bem, lembra então, eu sei que muitas vezes é trabalhoso, eu sei que muitas vezes é chato instalar, baixar, cadastrar o iTunes, mas isso ajuda todos os podcasts que você ouve. Não faça isso só com o Chorume, ajude todos os podcasts aí a produzir o seu conteúdo, pelo menos com esse reconhecimento. Ah, eu não uso o iTunes, quero que o iTunes exploda, eu sou comunista. Acredito, tem gente que é comunista. Acredito no iTunes soviético. É possível. É possível. iTunes de Cuba. iTunes 9. É. Talvez eu faça uma visita para você para discutir isso. Mas lá na sua Play Store, você pode baixar lá agregadores de podcasts, onde a maioria são cadastrados e você vai ter lá tipo um Netflix de podcast no seu celular. É verdade. Só que de graça. Só que de graça. E daí você pode pausar, ele volta da onde... Você pausou, você Sim. pode baixar, você pode ouvir por streaming. E lá também tem as opções de você avaliar os seus podcasts aí, dando coração. Sem mais enrolação, vamos para a nossa leitura de e-mails. O primeiro e-mail de hoje é de Daniel Nobuzada, Anderson. Legal. Que nome bonito. Ué, você Daniel? É jogador de nomes agora. Não, Daniel. Ai, que nome bonito. Daniel é um nome angelical. O assunto é... Sem assunto? uma pergunta. Ah, tá. Gostei da sua indagação. Como que é? Foi de novo, foi de novo. Sem assunto? Olha, esse cara é bom. Escola de leitura, Nelson Rodrigues, né, cara? Ah, então alguém vai bater em alguém. Olá, lameruxos! Seguindo a tendência de muitos outros ouvintes, esse também é o meu primeiro e-mail para um podcast alheio, pois enviar e-mails para o próprio podcast não conta. É verdade. Meu nome é Asiático, no meu RG está Daniel, e estou movendo um processo para oficializar a ortografia correta. Então certo é Asiático na acusada? No pusada. É. Sim. Vai. Mas também depende do que ele estiver fazendo também. Se ele estivesse lambuzando, é no busado. Ah, então provavelmente é na acusada. Fiz parte de um extinto blog de jogos chamado Imocritics. Ou Imocritics, não sei. Sendo responsável pelas análises de game design. Também tínhamos duas linhas de podcast. O Imocast e o Slice of Cast. Mas ambos estão falecidos. Também ninguém conseguia pronunciar essa merda. Ah, que podcast você tá ouvindo? Os caras, pô, o cara é japonês, precisava pôr o nome do podcast em japonês, cara. Dificulta, realmente. Hoje faço parte do canal Flopolando, youtube.com/flopolando. Flopolando, pra quem não sabe... O que é flopar? Não, não é flopar, é flopolar. Flopolar. É, vem do hindu aí, significa matar porquinhos da Índia com um bastão de beisebol. Ah, não sabia. Muito bem, não sei se tem a ver o canal, mas... Ah, vou até ouvir pra saber. O Wesley só vai ouvir porque o monitor dele não tá funcionando. Então ele só ouve as coisas, ele acha que tudo é podcast agora. Que foi montado com amigos para darmos a desculpa de... passar mais tempo juntos. Mas eu peço perdão pelo vacilo e meçarei as minhas palavras, pois esse podcast é da família cristã brasileira e não permite jabá. Ainda bem. Realmente. Dentre várias histórias que gostaria de compartilhar com vocês e denegrir a minha imagem, contarei uma intitulada Uma Mamada Chocante. Ok. Muito bem. Provavelmente mamou um leite com chocolate, daí por aí. Ou ele foi mamar na teta de uma vaca que tinha cerca elétrica próxima. Sim. Ela foi, encostou na cerca elétrica, então ele deu uma mamada chocante, porque ele tava com a boca na teta da vaca e tomou choque indiretamente. Estava mamando um pau. Tá bom, é. Veio um amigo na zoeira, deu um fio terra ali. Foi uma mamada chocante. Eu acho que até mais verossímil é essa. Isso é bem chocante. Eu acho que nem precisa ler, não, então. Próximo e-mail. Só pode ser um desses. Eu tinha 7 anos de idade e a curiosidade normal de uma criança dessa idade. Então, acho que por enquanto vai ser dedada no tom. Não, mas ainda pode ser o meu. Vai ser dedada no cu e gritar isso aqui. Os meus pais sempre falavam pra eu não encostar na tomada, porque eu levaria um choque. E eu não gostava de choques naquela idade. Mas eles nunca comentaram nada sobre brincar com a extensão. É verdade. Tomada é tomada, extensão é extensão. Apesar de ter tomada na extensão. Mas não tá na parede. Coloquei a extensão na parede, e aí? Agora tá na parede. Meu Deus. Agora tá na parede. Agora tá. E me perguntei se o choque na boca seria mais fraco do que no dedo. É uma boa ideia. É a mesma coisa que passa na cabeça de uma menina. Ah, já bati a punheta. Agora eu vou pôr na boca. Normal. Será que é tão grudento na boca igual é no dedo? Ela pergunta. Pode ser isso. É assim que começa as coisas. Exato, cara. Obrigado, Douglas. Tudo é uma escada. Começa pela mão, depois é na boca. Ó, se na minha mão é assim, isso é ciência, cara. Põe na boca. Ciência empírica. Se na boca é assim, não toma. Não tenho muitas lembranças do que aconteceu em seguida. Talvez o negão da rola branca tenha passado em casa naquele dia. Um abraço cheio de sebo da rola pra todos, inclusive pra mim. E muito sucesso nesse podcast de leitura de e-mails. Peraí, mas ele asiático. Deu um abraço pra ele? É coisas de asiático. É coisas de asiático. Asiáticos são carentes, filho. É. Os caras criam boneca com que parece pessoas reais, porque não conseguem chegar em pessoas reais. E com temperatura, não é uma boneca inflável qualquer. Não é uma boneca inflável, parecia parecendo a tia do Zop em coma, de boca aberta e todo mundo enfiando o pau na boca. De boca aberta e toba aberta, né? E você acha que o cara não vai perder a oportunidade de ganhar um abraço? De se abraçar, né? De alguém que realmente queria dar um abraço nele e não foi obrigado. É verdade. Então esse foi o e-mail dele. Asiático na acusada. O próximo e-mail de Wagner Almeida Machado. Vagninho? O assunto é estou com o ganso e não abro. Próximo e-mail. Choro Mosca 2018. Mas já? Não, acho que isso daí deve ser de agosto de 2017. Então. Já tá pensando no futuro. É um visionário. É um visionário. Salve, galera do Chorume. Aqui é o Wagner de São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. Você quer tirar o efeito do seu microfone? Ou é você falando desse jeito? É porque o cara é de São Bernardo deve ter um... É metalúrgico. O cara de São Bernardo, ele é metalúrgico. Ah, então... A história do ganso, que não quis dar lugar para a senhora, na fila, tem uma história parecida. Minha esposa trabalha em um supermercado. Olha lá, já deve ter batido numa venda. Perdeu a mão amarrando sacola. Já tô vendo. Certa vez fui pegá-la no final do expediente dela. Ô, louco, mas pode isso no serviço? Se acabou o expediente, pode. Mas lá? Por que não? Ah, é? Bom, vou mandar meus conceitos aí. Pode negociar com o patrão. É coisas que... Hoje você negocia diretamente com o patrão. Eu vou ser caixa aqui nesse supermercado, mas todo dia 10 e 15, vou dar o cu aqui no corredor do milho. Pro meu marido, não é pra qualquer um, não. Sabe o corredor dos enlatados aqui, bicho? Vai ter caixa dando cu aqui, vai ser eu. Tá fechado o negócio ou não? Pro meu marido. Não, cara, ufa, não, ah, então, tudo bem. Não tá, né? Não, hoje em dia, cara, as leis trabalhistas são mais flexíveis. Aí, tem que ser também, né? Mas esse dia estava caindo uma chuva que já fazia inveja a Noé. Porque Noé era um indião que fazia dança da chuva. Ficou com inveja mesmo de não ter conseguido. E outra, Noé sendo indião não tinha acesso ao supermercado. Não tinha mesmo. Tinha que currar a esposa todo dia naquela oquinha apertada. Porque não chove, não faz um dilúvio. Quente. Cheio de mosquito, que ficava aquele cheiro de pau de indião. Teta arrastando no chão, bicho. E a da mulher dele também. Ele só com o fetiche de dar um vazio no corredor dos dilatados, irmão. Que nem existia. Que nem existia, mas o cacique não permitiria isso. É, claro. Porque naquela época não podia se negociar com o patrão, cara. Pô, tem aqui. Que bom essa modernidade, né, cara? Muito bom. Porra, cara. Leis trabalhistas vieram aqui pra modificar as coisas mesmo. Quando cheguei de carro no local, tinha duas vagas na porta do supermercado. Muito bem. As duas vagas de carro eram uma de frente para a outra. Tudo bem. Como estava chovendo, não queria fazer muita manobra com o carro por causa da pouca visibilidade. Tá certo. Você não vai querer ficar fazendo exibições de manobra ali. Carlos Cunha. Entendeu? Não é o momento. Não é o lugar. Tem pouca plateia. Essa não cobrou ingresso. Exato. Sua mulher já tá no corredor lá, tá? Com o cu aberto. Ainda mais que é dos enlatados, já passou um azeite. Já tá. Passou um oleão de soja. Exato. E tá com a cara virada pra prateleira. De repente chega um empacotador ali, bicho. O empacotador é tudo adolescente. Tudo louco? E aí? Tudo dá nó na sacolinha do supermercado. E aí, ainda vem um adolescente cotoco ainda. Muito bem. Ele fala, entrei de frente em uma vaga, passei para outra, assim na hora de sair não precisaria dar ré no carro. Pô, tudo bem? Tudo excelente. Até aí? Uma estratégia clássica de estacionamentos de supermercado. Sim. Você passa por uma vaga para ficar de frente para outra e sair de frente. Claro. Ele fala, assim que parei o carro, parou um carro na minha frente com duas moças. A que estava no passageiro baixou o vidro e pediu, moço, pode ir para trás para a gente estacionar aí? Uau. Peraí. Uau, o quê? Uau, não é nada pornô, não, filha da puta. Você enxerga pornografia em tudo, né, vocês cara? Vocês entendem as entrelinhas. Eu, com a mão, disse não. Mas não é que ele fez o sinal de não. Ele colocou um fantoche. O Fantástico por acaso era maestro. Até ruim de entender o que ele quis dizer, mas... Aí ele fez o seu show de marionete. Já que não podia fazer a exibição de carros ali, de manobras de carros, falou, ah, vou fazer meu show de marionete. É isso que vocês querem? Aqui. E os fantoches, às vezes, são mal educados, cara. É verdade. Pra manter a piada. É claro, é claro. Aí não deixou, não falou não. Ela insistiu e continuei dizendo não. Quando ela foi dar a volta pra parar o carro atrás do meu, outro carro veio e parou na vaga. Aí, não sei onde elas estacionaram. Só vi depois de uns 3 minutos, as duas passando correndo na frente do meu carro. Ela sem guarda-chuva. Conforme elas estavam correndo, assim que pisaram no piso em frente ao supermercado, como estava liso por causa da chuva, as duas caem no chão com tudo. Aí elas olham para trás onde eu estava dentro do carro e olharam com um olhar um tanto quanto raivoso e eu não sei o porquê. Depois levantaram o dedo do meio para mim. Também não sei o porquê. Provavelmente o show de fantoches dele é uma bosta. Todo mundo sabe. Ou ela com a mão quis fazer um unicórnio. Isso que era o dedo do meio. Ela que também tinha marionete. Ah, ali. Sim. Podia ser isso. Era uma briga de fantoches ali. Isso eu queria ter visto, cara. Porra, é. Tem batalha de rapper, tem briga de aleijados. Era uma briga de fantoches. Mas esse Wagner, vou falar a verdade. Foi bem filha da puta esse cara. Ah. Ele podia muito bem ter dado essa vaga aí que ele tava. Cara, você... Era dar uma resinha, irmão. Você acredita nisso? Você acredita nessa mentira que acabou de ser lida aqui? Ah, você acha que ele não fez isso? É um álibi pra mulher dele não falar que ele deu a vaga pra duas gostosas? Não, Wesley Zobb. A mulher dele não sabe que tem fantoche. A sua inocência me espanta, às vezes. Ah, é? Eu não percebi mesmo. Vou dizer o que aconteceu aqui. Eu que fiz curso de detetive. De linguagem corporal. Assistindo CSI, cara. É, você assistiu bastante. As duas meninas vieram pedir uma vaga de estacionamento pra vaga. Muito bem. Wagner viu que elas estavam de blusa apertadinha branca. Olha só. E falou, por que vocês, vagabundas? Mas isso com fantoche. Sim, mas não é ele, né? Não correm na chuva pra eu ficar de pau duraço. Ah. E pulam ali na frente do supermercado, naquelas piscininhas que estão vendo de 1000 litros, aquelas piscininhas cheias de gel. É típico de mercado deixar essas piscinas com gel na frente. Ou gel ou gelatina, já percebi isso. Então as meninas foram lá de... Blusinha branca. Saíram molhada na chuva. Wagner já com seu palpitelo ali. Duraço. Socando uma. Elas foram lá. Caíram dentro da piscininha. Entre aspas. Claro. Sim. Começou a mostrar o dedo que elas queriam pra Wagner. Ah. Ele tava ali socando uma louca. Aí que dá quando chega a mulher dele. Ah, eu não sabia. Porque ele dessa esqueceu de buscar. Puta, reviravolta, cara. E aí o que ele inventou de desculpa? Que tinha tido briga por vaga de estacionamento, que os seus fantoches tinham se molhado. Ah, e que ela sabe que ele fica de pau duro quando tá triste. Exato, que ele ia abandonar o show de exibição de manobras de carros. Ah, tá certo. Que ele estava em depressão. E aí, por aí, acabou, cara. E daí ele falou, ó, vou até mandar um e-mail pro Chorume. Ah, entendi. Ele jamais desconfiou aí da minha perspicácia. Ele achou que todos eram inocentes como você, mas ele só. Eu fui inocente. Não tinha pego essa. Ele fala agora uma pergunta polêmica. Tá vendo como é filha da puta? Olha lá. É bem filha da puta mesmo. Pra não perder o nicho deste programa. Pergunta pra Wesley. Um fã do Chorume extremista invade sua casa onde mora você e sua mãe. Muito bem. E para não matar sua mãe, ele fala... Chama 2 integrantes do Chorume. Um para currar você e outro para currar sua mãe. Porra, e isso será exibido ao vivo pelo YouTube. E para todos os seus contatos do Skype. Ou... Quem você chamaria? Pergunta. Ah, não tem ou. Quem curraria quem nessa transa ou você deixaria sua mãe morrer? Ah, é, tem essa opção. Parece razoável. A minha mãe tem mais que 35 anos. Já viveu já demais. Já deu muito cu nessa vida. Ah, tá na hora de morrer. É, até vai ficar menos traumático pra mim saber que ela deu muito cu nessa vida e vai morrer porque já tem mais que 35, do que dar pra alguém do Chororo. Mas ela já não deu muito cu? Dá mais uma vez. Eu quero minha mãe morta, irmão. Ele fala agora uma pergunta super polêmica para os outros da mesa. Super polêmica? Agora você responde, Anderson Negão. Você prefere ser bilionário ou ser pobre pro resto da vida? Eu acho que é difícil essa. Mas tem algumas condições, hein? Não. É só isso. É só isso. Mas ser bilionário é um fardo, vocês sabem. Bilionário é fardo? Porra, você vai ter que sair com várias mulheres, vai ter que comprar jatinhos. Não, você não é obrigado a sair com mulheres. Pior. Você vai ter que ser patrão, Wesley. E a partir do momento que você vai ser patrão, você vai vir funcionários negociando com você que querem dar o cu pro marido. No corredor. No corredor de latados. Mesmo que é o seu corredor predileto. E você nem tem mercado. Exato. É verdade. E aí? É um fardo. É um fardo ser bilionário. Mas você é bilionário. Porque você gosta de desafios. Exato. Tá certo. Tô sempre pronto pro novo. Tá certo. Eu matei minha mãe, é isso, só pra eu entender. É, você, matou porque quis, você né? Você teve a opção, era matá-la ou matá-la de prazer. Não sei se mataria podia ela de prazer. Podia ser eu. É, esse era o meu medo. Ah, não, mas era integrante do Chorama que eu tinha que escolher. É, você substituiu. Sei lá, posso acender. Quando eu ficar bilionário e comprar o Chorama. Bom. Ah, não, mas ela já tava morta. Você ficou bilionário depois. Maldito Wagner. Último e-mail aqui, Rodrigo Machado, sem assunto, ele falou: felicitações, seus debates, bequetrefes, moradores do meu coração. Gostei. Há tempos escuto esse podcast deliciosamente mal cheiroso e maltrapilho. Comecei a ouvir graças ao jabá feito no Anticast no dia do podcast, quando tive o prazer inenarrável de conhecer o Manual do Jovem Cadeieiro. Amor à primeira vista. Desde então escuto todos os episódios religiosamente. Se desenvolvi transtornos psicológicos por causa do Chorume? Sim. Mas os derrames, convulsões e esmegma não são compensados com boas risadas. Acho que tô no lucro. Acho que sim. Ah, às vezes o cara vai num show de comédia, mas diz, ó, paga aí R$15. E aí o que acontece, Wesley Zop? Não compensa, Wesley Zop. Não compensa? O cara vai lá, paga quinzão, dá três risadinhas. Se você maratonar o Chorume, é 8 risadas. 8 risadas boa. Aí não, gargalhada. Fora aquelas... Legal. E em troca, sem paralisia facial. Ah. Cu esburgando. Coisa que no show de comédia não tem. Eu nunca vi ninguém ter paralisia facial no show de comédia ou sair com o cu esburgando. Eu também nunca vi. Beleza. E faço plantões em frente de shows de comédia. E colocando uma placa. Seu cu está esmurgando, consulte aqui. Exato. Nunca tive nenhum cliente. Apesar de você estar com uma barraca de algodão doce. Também algodão doce. Sim, acho que talvez isso afete as vendas de algodão doce ou não. Afeta um pouco, porque eu consigo vender, tipo, 3 algodão doce em... numa temporada. Você vende 3 algodões doces, você come esses algodões doces e fala pra sua mãe que você vendeu. Mas eu não tenho e que pagar. E por isso você não vai desistir do seu sonho de ser vendedor de algodão doce. Mas eu não tenho que pagar, então e vendi. Faz 10 anos que você está nessa. Eu não tive que pagar o algodão doce, então eu vendi. Teve que pagar. Então vendi. Mas você tirou dinheiro do caixa, do troco pra comprar esse algodão doce? Tirei o dinheiro do qual eu iria receber... durante a noite. Você negociou com o patrão, que é você. Sim, mas tive ali um monólogo. Exato. Monólogo barra diálogo. Vou dar um cu no corredor de enlatados, falou. Aqui nem tem enlatados. A gente se vira, pá, tá. Essas latas estão cheias de merda. Mas acabou dando certo o acordo. Eu quero te ver feliz. Exato, foi o que ele disse. Acho que você tava lá até, então. Acho que você deve ter me contado. Ah, acho que eu contei. Não desista do seu sonho. Obrigado. O maior vendedor de algodão doce do seu bairro ali. Com todos os tipos de máscaras de papelão. Tem vários sabores de algodão doce. Agora não. Não, várias cores. Uma pergunta séria. É isso que eu queria saber. Faz anos que eu não como algodão doce colorido, né? Porque hoje o pessoal faz mais aquele branco de máquina. Branco, né? É o dos amadores, né? Sim. Sem julgamentos aqui. Tá, sem julgamentos. Deixa pro manual do jovem vendedor de algodão doce. A questão é, o rosa e o verde, o amarelo, eles têm diferença de sabor ou é só corante? Apenas cor. Tá. Todos bom. Têm gosto de açúcar. Ah, mais ou menos. Açúcar ali derretido, mais gosto de caramelo, né? Que tem. Açúcar. Você é um profissional. Exato. Eu só questiono. Fios aí. De açúcar. Eu só questiono. Continuando o e-mail, que ele fala: pois bem, não quero tornar essa resumida leitura de e-mails muito longa. Então vamos ao meu relato. Falarei sobre o tema do episódio 16, quando a vida me colocou em xeque. Pô! Cara, gostei. Ressuscitando aí. Participou minha prima Bibi aqui, nesse episódio. Tudo começou numa manhã carnavalesca no ano de 2011. Estava no auge dos meus 18 anos, em pleno carnaval de Rio das Ostras, região dos Lagos do Rio de Janeiro. Só tinha em mente os seguintes objetivos: beber, transar e tentar não morrer no meio do caminho. Mas é basicamente o objetivo de vida, não só pro carnaval. É o objetivo de todo o meu final de semana, é esse. Beber, transar e não morrer no caminho. Claro, porra. Gente. Eu e meu grupo fomos preparados. Da casa até a praia, fomos bebendo como se não houvesse amanhã. Até aí, normal. Chegamos na praia. No meio de toda aquela surubada, quer dizer, pessoas contemplando a festa da carne. Do nada, não me lembro como, nós juntamos a um outro grupo de carnavalesco. Eles estavam mais bem preparados. Tinham muito mais bebida que a gente e uma casa na rua da praia. Porra, bicho. Aquela que no prato de comida tem areia. Sim. É na praia ou embaixo do viaduto, não dá pra saber. Perfeito. Até aí tudo bem. Era um grupo muito receptivo, diria. Eles ficavam nos dando cerveja, oferecendo mais antes mesmo que as nossas latas esvaziassem. Pô, ótimo. Aí sim, amigos. É o lugar onde você tem que ficar. Amicíssimos. Exato. Até que comecei a perceber que boa parte das pessoas desse grupo eram gays. Mas, não, tá bom. Suave, ele colocou. A diferença da cerveja é que ela vai ser Skol Beats. Bebe Skol Beats. Bebe Skol Beats, tá de graça, irmão. Vai ser a Skol Beats verdinha, né? É, tudo mas tá bem. Bom. Vai. Não, mas ó. Tá de graça. É, você tá bebendo. Tá gelada, tá de graça e tá com a galera. Você tá é na isso. casa de outro cara. Porra. Foi então que Malaquias, nome fictício, me fez uma pergunta polêmica. Aí, Rodrigo. Vou te colocar numa boa. Tá vendo ali a minha prima? Uma gostosa da porra! Ele faz a... Puta que pariu. Aí, vai, tá. A observação. Come essa menina, vai. Se você quiser, eu te coloco na fita dela. Eu até acho que ela gostou de você. Vi comentando na fita dela, porque... Tava gravando ali um demo, cover do Rock 7 que ela fazia. Eu não sabia. Mas ela fazia baixista. Sim. Mas eles estavam precisando de um tecladista. Se precisar, eu te coloco na fita. Da hora isso aí. Eu entraria como tecladista. Pensei, é disso que eu tô falando, porra. Claro que quero. Então veio o cheque. Só tem uma parada, o cara comentou. Pô, lógico. Ah, claro, tudo tem um preço. É. Você está na casa do cara. Bebendo da bebida do cara. Comendo da comida dele. Na ele beira vai, da praia. Na beira da praia. É. Comendo o camarão dele. Comendo o camarão dele. Ele vai te oferecer a prima gostosa. Entrar pro Rock Set Cover. Exato. Então, tem dó. Chances de sucesso. Só tem bônus. Algum ônus tem que ter. Exato. Ele fala, só tem uma parada. É que eu e minha prima somos muito unidos. A gente gosta de dividir as coisas, sabe? Aí, pra acontecer, eu teria que entrar na brincadeira também. Tá, ele tem que ter que comer os dois. Não, ou que... Não, entrar na brincadeira também. E você só tem um pênis, resolve. Você tem um pênis e vários buracos. Tudo bem. Tem mais gente com pênis lá. Tem mais gente com pênis, sim. É, mas... ó, você tem que montar o Lego. Não quer dizer... Calma, calma. Não, na pior das hipóteses, ou melhor pra você, não sei. Não tô aqui pra julgar vamos também. Vamos lá, né? Vamos ver o que você acha. Tá comendo a menina e o cara tá comendo seu cu. Mas aí é pior mesmo. Aí é pior das hipóteses, caralho. Você prefere estar chupando o pau dele e a menina comendo o seu cu? Eu preferia estar só comendo a menina. Aí, Wesley Zop, não teria e-mail, não teria filme. Por que o cara entrou na casa mal-assombrado? Porque se não entrasse, não teria filme, cara. É bom, é verdade. Então a questão é, e aí? O negócio foi pra ele, não é pra mim. Não, não, mas a vida colocando em xeque. Ah, tá. Eu quero saber, você... Nesse solteiro cheque. Aí há dois Nesse anos. Cheque. Dois anos já, solteiro? Um ano e meio. Quanto tempo não come ninguém? Solteiro há um ano e meio. Não come ninguém há três anos. Ué, peraí, essa conta tá errada. Não, brincadeiras à parte. E aí, aceitaria ou não? Não como ninguém há três anos, é claro que eu aceitaria. Né? Não importa. Né? Aceitaria ou não? Eu não conseguiria aceitar. Por quê? Por causa do... Do pênis do cu? No pênis do cu. Muito, é, muito invasivo. Ah, cara. Chuparia o pênis? Não, não. Por causa do pênis alheio. E se eu tivesse um micro pênis? Opa! Que você nem vai sentir muito. Opa, não, não, muito não. Não vou nem sentir. Não vou nem sentir. Se eu tiver um micro pênis, 20 centímetros... Ah, não é esse o tamanho? Não é esse o micro? Ah, não é esse. Que pro negão é não esse é essa a escala. Não é essa a escala. Não, pro negão isso daí é micro pênis. Tá, né? Vamos. Eu tô aqui pra negociar. Ela tem que ser muito gostosa. Não, muito gostosa. Imagine uma muito gostosa. Imaginei. O cu você não dá, você já falou aí. Mas não quero chupar pau também. Não, então chupar pau não. Punhetinha, batia punhetinha. Porra, mas não tem escape nessa merda, bicho. Eu quero saber até onde você vai, cara. Porra, bicho, pior que o... punhetinha, mas... Não, pinto, não, não, com não luva. Uma punhetinha com luva. Que luva? Luva de farmácia. Não, então... Luva de soldador, isso não. Que eu ia falar, luva de goleiro. Deixa eu, com a minha competência, conseguir outra mina, porra. Aí gostei. É isso aí. Já não tá... precisa ser o mesmo nível de gostosa, mas pelo menos vai ser só uma mina. Já tá três anos na batalha. Porra, deixa eu batalhar mais um pouco. E outra, se faz muito tempo que você não consegue nada, quer dizer que você está cada vez mais perto de conseguir. Ou seja, ele fala, o cara queria era me currar. Confesso que as loiras, a cerveja e a gostosa eram muito persuasivas. Mas não, nada de checkmate. Meti o pé na hora porque não tem mulher nem cerveja nesse mundo que valha o nosso cabaço. Exceto a Marina Rui Barbosa, Viviane Araújo e a Maria Bethânia. Não, aí não tem nem o que falar. Aí é. Aí você dá o cu só pra ver a Maria Bethânia, bicho. Não, não precisa nem só comer pra, ela. Só pra assistir o DVD dela completo. A gravação do DVD ao vivo. Não, não, o DVD mesmo. DVD. Pirata. Ah, é? Que o Boliviano tocou na praça. Que tem no YouTube, tudo. É isso, um grande abraço a todos. Então, realmente aí. A vida colocou ele em xeque. Porra. Mas é um xeque que, sei lá, cara. Você tem que estar muito na seca ou nas situações desses exemplos que ele deu. Aí. Mas eu tenho uma pergunta. Uma pergunta polêmica aqui. Ah lá. Na década de 90 acontecia muito isso, Wesley Zop. Hoje eu não vejo acontecer mais. Vamos ver. Você era um jovem bonito. Ah, bom. Isso 18, não acontece mais. 18 anos. Concordo. Sim. De repente... encontrava um velho rico que te oferecia coisas, que queria comer seu cu em troca de te sustentar. É verdade, é verdade. Acontecia muito. Acontecia mesmo, pior que é. Hoje em dia não acontece mais, parece que saiu da moda. Não, não, foram presos, caralho. Filha da puta. Não acontece, mas saiu da moda. Os caras estão todos mortos ou estão presos. Você leva muito pro pessoal. A questão é, hoje, chega um cara, hoje, você, Wesley Zop, hoje, Negão, hoje chega um velho, fala, ó, eu quero criar você. Na base de banho de leite de cabra. Dá uma pincelada de azeite no seu pênis. O que, qual o ônus? Qual o ônus? Não, o que você precisar da sua vida, eu te fornecerei. Tudo bem. Eu quero o seu ânus em troca. Só isso. Eu quero seu cu. Uma noite de cu bendada, regada a violinistas, rosas pelo colchão. Uma noite de amor ele quer. É só uma noite que ele quer. É só uma noite. E o cara vai me cobrir o resto da vida. E o resto da vida você vai viver nas costas dele. Sim, mas daí não tem mais que fazer nada. Não tem mais que fazer nada. Vou te explicar um negócio, Anderson. Faz, explica. Tomei um calote esses dias. Você deu o cu e não pagava. Não. De um velho. Quem já... Me prometeu a vida. Tomei um calote esses dias de 5.400 reais. Só isso? 5.400. Não, mas tô dando o cu pro gerente do banco. Pra poder parcelar essa merda. O cara me vem falar que eu dou o cu uma noite. Não é dar o cu. Faço amor com ele uma noite com o ano. Exato. E daí ele uma vai noite me bancar. Intensa, 12 ele vai horas. Ele vai me bancar o resto da vida. Exato. O resto da minha vida, não da vida dele, imagina. Sim. Que tomara que mesmo eu morra que primeiro. Se ele morrer, você vai ter herança. Ah, eu tenho herança. Exato. Muito bem. Correto. O resto da minha vida. É amor, é amor. Já entendi. tá me dando um pouco de asco. Já. Mas vamos lá. Eu corro risco. Todo mundo aqui corre risco. Sim. Eu corro risco de ser preso. Por causa do calote. Melhor nem falar por quê. Corro o risco de ser preso. Vamos deixar no ar aí nas entrelinhas. Às vezes preso pode até significar outra coisa. Tá, exato. Tá. Na cadeia, você vai virar mãe de cela. Sim. Uma noite, bancou a vida toda. Vamos dar esse toba, cara. Daria o toba na boa. Na boa não, mas. Daria. Cara, o que é o toba? Se depilaria. O que é o toba? Se depilaria. Qual é essa porra de exigência aí? Tá inventando agora. Agora não, tem que agradar. Se for mal dado, ele não vai te agora bancar, tá inventando. Não. Tem que chegar lá lisinho. Todo liso? Todo. Não, pode estar de barba. Puta e que pariu. Sobrancelha. E cabelo. Pode Mas, ter cabelo. Vai, eu não tenho cabelo. Um exemplo. Daria ou não? O que é o cu? O que é o cu? O cu é o cu. Exato. É muita... É muito glamour em cima desse cu, hein? Dá esse cu, irmão. Exato. É isso. Não, eu concordo com você. Para, pô. Sua vida não mudaria em nada. Só ele te sustentaria pro resto da vida por uma noite de amor intenso. E você, Anderson, você é mais jovem. Você tem um emprego bom, você não toma calote. Você negocia diretamente com o patrão. Eu vou dar esse cu. Mas, vou dar, mano. É uma noite, pô. Às vezes até se descobre. Pronto, até goza. Até pede mais dois. É. Muito bem, chegamos ao fim dessa leitura de e-mails e comentários. Se você quer que seu comentário seja lido aqui, comente lá no nosso site, chorume.com.br, chorume com X, ou lá no iTunes. Se você quer que seu e-mail seja lido aqui, ele demora? Sim, demora. Mas envia... Não, demora pra cacete, demora pra cacete. Mas envia pro autocríticas@chorume.com.br. Lembrando que esse é o nosso episódio de e-mails. Os nossos episódios regulares saem aos domingos. Wesley Zop, por favor, o seu tchau aí. Farou. Anderson Negão, seu tchau. Falou, negrada! Muito bem, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um bom resto de semana pra vocês. Até domingo. Tchau! So let's rock and roll till the break of day.